dois pés na porta. É Dress Club, então se comporta. Tu bounce no beat, esse salse é hit. Eu roubo a cena se me pôr num feat. Todos querem saber como é que eu faço. Que me difere desses cabaços. Fico na sombra contando os passos. Quando tu dormir, mano, eu te passo. Eu vou te mostrar como faz. Você não vai ter paz. Então paga pra ver. Canta, não olha pra trás. Eu vou te levar no cais. Eu só quero você. Eu só quero você, mas tu não me quer. Eu sou o cara e tu a mulher. A gente combina igual poesia. Chamar de café e margarida. Me dá uma chance, eu quero mais que um lance. Não brinco em serviço, meu amor é grande. Contigo é real, não tem RP. Se você deixar, eu mostro pra você. Então deixa eu mostrar pra você. Talvez você vá entender. Não tem defeito, linda e perfeita com todo respeito. Quero te ter, te possuir, quero você todinha pra mim. Fazer você esquecer do passado, os outros são bucha, eu te mostro o que eu faço. A vida é curta, me dá sua mão e de presente me dá o coração. Me deixa ficar com você, cuidar de você, ver suas questões e tentar entender. Eu não sou mais um, posso ser comum, mas igual eu, não vai ter nenhum. Eu vou te mostrar como faz, comigo você vai ter paz. Bate é fera, ela é foda, ela é zica, ela é tudo. Ela é pica, ela é o mundo, ela é o mundo. Por ela eu paro, por ela eu avanço. Minha inspiração toda vez que eu canto. Não importa o canto, pra onde eu vá. Se eu tô contigo, é lá que eu vou tá. Então deixa eu mostrar pra você. Talvez você vá entender. Que eu amo você. Então deixa eu mostrar pra você. Talvez você vá me entender. Você é tudo pra mim. Essa não é só mais uma canção escrita à mão. Confiar nessas palavras, pois elas vêm do meu coração. Toda vez que eu tentava eu falhava, mas eu tô confiando em ti. E se não for pra ser agora, acho que é dessa vez é meu fim. Falei que eu vou cuidar de ti, mas quem precisar de ajuda, talvez vou fazer terapia, algo que cura. Paixão é um jogo pesado, onde quem só ama é o mais machucado. Quem só ama é o mais machucado. Quem só ama é o mais machucado.